Paulo Salvador, é o Tan Mike Hotel Alfa. Mike Hotel Alfa, prossiga. Mike Hotel Alfa, na ponte 2. Está querendo autorização para rebocar para a ponte 5, devido ao voo 71 ter sido cancelado. Estou tentando contato com a infraero aqui no solo. Seria possível uma ponte, senhor? Firme a intenção, é realizar o reboque do Finger 02 para o 05. Positivo, essa aeronave sairia no 71, foi cancelado esse voo da empresa, ele vai sair às 9h20 da manhã, como 359, se não me engano. Sim, e solicito uma ponte com infraero para qual motivo? Devido ao cancelamento do 3171 e não iríamos atrapalhar os outros voos da empresa chegando entre o horário do momento até às 9 da manhã. Então o voo cancelado seria o 3171, não é isso? Positivo. Sim, sim. Aguarde contato com a infraero. Ok, obrigado. Como é que o Hotel Alfa na escuta? Ah, o Hotel Alfa na escuta. Sim, está autorizado seu reboque do 02 para o 05, reporte no término. Informo que entrei em contato com a infraero e a mesma informou que o funcionário da sua empresa já foi informado. Ok, obrigado. Ações ao solo, prossiga. Já vou autorizar. Salvador, é o Gol 804 com a informação, Mike. Gol 1804, esse é o controle, Salvador. Passar o nível 140, ajustar em 10 no 2, descer para 2000 pés na via, chegada Bonfi, câmbio. Via Bonfi com 1012, 1804. Salvador, é o Samac, Hotel Alfa, encerrando o reboque na ponte 5, grato, bom dia. Bom dia. Controle 804, vai desviar à esquerda, a formação bem na proa aqui, ok? Confirme. 804, setor de desvio à esquerda aqui, a formação na proa. Livre. Vato. Primeira posição.